Estou vendo nosso amor chegar ao fim. Estou vendo, mas não quero acreditar. Estou vendo nossos sonhos se apagando, pouco a pouco vão sumindo no silêncio de nós dois. Socorro, nosso amor está morrendo. Socorro, nosso amor está morrendo. Esse amor que é tão grande, que eu te dei na primavera, padeceu de longa espera, vai morrer nesta canção. E então me desespero, grito e o mundo não responde, pois é tarde, muito tarde, nosso amor está morrendo. Socorro, nosso amor está morrendo. Socorro, nosso amor está morrendo. Pois é tarde, muito tarde, nosso amor está morrendo.